Good evening, Ocean S6313 airborne, leaving now 1500, climbing flight level 360, dial the SIV. Ocean S6313, with a contact on departure, climbing to level 360, maintain dial departure. Maintaining dial departure, climbing level 360, Ocean S6313, request proceed to direct dial if possible. Evening, fly heading dial 613. Boa noite, trip 5555, assim onde identificação. 5 identificou, mantém 140. Tipo 5555, contato radar 68 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Vinda pro de Bonf para a chegada Bonf e reporte da ordem descida, 5555. 5, rumo de Bonf, chamará a descida. Quando possível, solicita o apelo direto. Aqui, aguarde. Oxenê 6224, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000, autorizado, procedimento, reportará no localizador 6224. Rio 5972, autorizado até 4000 pés, altímetro 1098. 4000, 1098, Rio. Salvador, Ocean S6313. Go ahead. The frequency now is very noisy. Do you have a secondary frequency? S6313, your frequency on 1208 is unreadable. Very noisy. Do you have a secondary? 119.8. 6313. 119.8, 6313, Roger. Salvador approach 6313 on 119.8. Ready, 6313. 613, maintain 119.8. Reading 5, maintain 360, Russian 6013. O 6224 está na 198 também. Gente, 6224, desça para 2000, peça autorização no LS. Só me confirme o motivo da que o senhor falou? Não, nosso amigo da Oceanair aí estava falando que estava fazendo muito barulho a frequência, e realmente está. Barulho na frequência. É, eu entendi, mas eu não estou recebendo esse barulho aqui na 1208, tá muito forte. É, tá bem alto, bem alto. O Rio também está tendo esse barulho? Afirmativo, agora tá realmente. Cruzou 50 para 4000, Rio 5972. Ok, desce para 3000 pés, Rio 5972. E modifica para a frequência 119.8. 19.8, sente. Channel 6224 já está estabilizado na final? 24, visual. Chama a torre no 895, bom pouso. 895, bom trabalho, até daqui a pouco. Trip 55 no 5, frequência agora é 119.8. 5 no 5, confirme. 3.000. Para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, 5972. 2000 com 1018, Rio 5972. 595, mudar para 198, confirma. Afirmativo, 198. Ficou. Informador, objeto 57, eu nomeei a informação alfa, descendo para 1950. Jet 5716, identifique, chegada na Mari e desça até o 050. 050 na Mari, solicita proa de ITAP 5716. Aguarde. Controle Recife, controle Salvador, trip 5515. Prossiga 5515. Mantenha no 40, solicita quando possível voar direto pelo. Ok, mantenha a proa de bom, filho, do 5515. 5. Oceanair 6313, contact Recife Center, frequency 125.1, if enable 133.25. 125.1, if enable 133.5, 6313, bye. 7.6. Prossiga. Estamos com uma passageira com um problema barométrico e barotrauma e não temos ainda os dados dela ainda que os comissários foram pegar. Por gentileza, solicita um atendimento médico quando pousar e a proa mais curta quando possível. Ok, vou na proa de Duna, desça para 3.000 pés, 1.018. Duna 3.018, 5.79. E o 5.972, desça para 2.000 pés, reduza para aproximação, está autorizado LS. Reporte no localizador, ajuste no 098. 5972, reportará estabilizado. Trip 5595, solicita descida. Para 5.000 pés, ajuste no 0, corrige. Para 4.000 pés, ajuste no 0 no 8. 5595. 5, para 4000 na 098. Ah, interceptou o localizador, viu? 5972. 5972, autorizado final LS, torre 186. 186, obrigado. Webjet 57 no meu Salvador. Cê, tem como confirmar mais ou menos a idade do passageiro, se é do sexo masculino ou feminino, e o local do assento onde se encontra? Só vou informar aqui, então, filho. 895. Controle 5796. Prossiga. Poltrona de número 4, Juliette. Mais ou menos a idade? Aproximadamente 30 anos, por aí. 30 anos, o motivo é pressão? Confia? Qual o motivo é pressão? Ela tá com barotrauma, ela tá com sinusite, tava chorando muito de dor aqui. Ação eficiente, vou informar já apoio médico, ok? Tá ok, obrigado. Controle Salvador, TAM 3178, tente da Alfa, passa 170 para 150, passando para Vogue agora. 3178, boa noite, identifique chegada MAD, desse mantenha, nível de voo 050. 70. Correção, TAM 3178. No meu Salvador? Prossiga. Teve algum atendimento aí em voo? Não, negativo. É. Não tem muito o que fazer. A passageira informou que já está em tratamento para sinusite e não teve nenhum atendimento em voo porque não tem muito o que fazer. Não. Ok, sim. Flip 5505, reduza para 210 nós. Pega a passagem, o tráfego da Webjet, que está com um passageiro a bordo com problemas médicos, ok? Gente, reduzindo 5595. Webjet 5706, desce para 2000 pés, autorizado. ILS e aponte localizador. 2000 autorizado, para localizador, 5716. 5555, reduza para 1709. 1705. Subvetoração, mantenha presente proa, seu limite é localizador. Desça para 3 mil pés, ajuste 1018. Presente proa, limite localizador, 3 mil pés, 1018. Passar 60 para 50, o TAM 3178. Para 3 mil pés, ajuste altímetro no 098. 3.018. 5545, para o localizador, esquerda para o 130. Autorizado LS, reporte estabilizado. Isso para 2 mil pés, ajuste no 09. Esquerda no 30 para o localizador, 2 mil pés na 098. Oi, LS, 57 no 6. 7 no 6, 3 milhas para o externo, torre 18. 195. 185576, obrigado. 1895. Ah, 95, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1074. Boa noite, voo 1074, contato radar, mantém o nível 360, saída da EL. 360, autoriza a proa de Leda? Autorizado. Leda, voo 1074. estabilizado o ILS. Torre Luno 1895, 355 no 5, bom posto. 1895 aí, obrigado. 3178, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. 074, chame Recife, frequência 125, decimal 1, boa noite. 251, boa noite. LS X-Ray, 3178, estabilizado. 3178, autorizado, sinal LS, torre 1895, composto. Obrigado, 295.